Uno 785 cópia. Prossigam 785. Autorizado Uno 785, nível 380 para o Galeão. Sua rota é a Pesolo 14. A decolagem da 10, curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle 119.35, transponda 55 no 4. 38 autorizado para o Galeão, a Pesolo 14 na Dael Bless, 10, curva direita, 19.35.55 no 4. 1785. Está correto o gol no 785, chame pronto para push e acionamento. Chama aí, obrigado. Firmando, Guardião 02. Afirmativo, Guardião 02, Radiago Maguire, está afastado 4 milhas. Após a ocorrência, intenção é seguir para o setor norte, posteriormente aproximar para o pátio do Graé. Sente, Guardião 02, está o vento no momento em Salvador é de 138 nós, ajuste 1011 com 28 graus, a coisa fora do solo, Guardião 02. É, o Guardião decolou do ponto avançado 4 milhas, visual com campo. Pus na final da 17, o Guardião 02. Acusará na final. 3155, pronto. Ali mantém o 10, 3155. Ali mantém, 3155. Pronto para push? Mantido, meia dúzia. Pronto para pushback, acionamento. Autorizado, gol 674. Posição. Alfano Salvador, boa tarde. O Papa Tango Lima, Serra Papa Lisão na sua escuta. Que mantenha a perna do vento, aguarde instruções para girar a base Alfa Vita Juliette. A perna do vento, aguardando instruções, Alfa Vita Juliette. TAM 3155 autorizada a decolagem da 10, vento de 130 com 10 nós. TAM 3155. Livre decolagem iniciando TAM 3155. É para observar o mesmo. Ó, tá, obrigado. Guardião 02, aproxima direto para o pátio 4, confirme. Afirmativo, foi autorizado direto para o pátio 4. Use no solo controlado, 130 com 10 nós, Guardião 02. É capturado no solo controlado, Guardião. Sinal 833-125, 1781, boa tarde. Boa tarde. O Botan chegou no 781, aparentemente o 5, banheiro 4, 00, chamando para. TAM 3155 decolou os 44, chame controle em 119.35, uma boa tarde. 935-3155, boa. Alfa Vita Juliette autorizado a girar base, reporte na final da 17, Alfa Vita Juliette. Girando base, reportará na final da 17, Alfa Vita Juliette. 3155, contato radar na decolagem, saída da EL, traçado inércio, o ano 340. 340, pode voar direto da EL, 3155? Autorizado, direto da EL, 3155. É da EL, obrigado. Rono 649, EL, 3091, 4040. Toque arremetido no 7, o vento de 140, 10 nós, Alfa Vita Juliette. Evitação remetida no 7, Alfa Vita Juliette. Objeto mantém a Pro 240. Pro 240 tem cruzado nível 280 após o SHL em direção à prática. Nossa, tráfego vai reportar no setor, mantém as condições visuais e frequência para a coordenação, reporta o regresso. Tiver questionamento 1785, gate 05. Aguarde um instante no 785, aguarde só um instante. Guarda. E o COV está presente, o serviço está encerrado, chama com o Ilhéus, frequência 2020, Recife 2721, até 2001, né? No 785, poder de solo. Após o tráfego da companhia passar a retaguarda, está livre o seu posto. Após o tráfego da companhia na retaguarda, está livre o pushback, eu no 785. Vitor Juliette, toca remete aos 47, está autorizado o perna do vento no 7, acuse para girar base, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, esquerda para perna do vento, na onda 7. Acelerar para tirar base, Mike Eco Delta, firme destino Maraty. Aguarde quem foi. Divão 55, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25. Recife agora 288.3325, TAM 3155, obrigado, boa tarde. Isso, só vai ingressar na Delta e quando ingressar na pista, logo à sua direita já tem a marcação da pista. Ok, só obrigado. Então, livre decolagem, vou mesmo. Boa noite, Salvador. Muito boa tarde, passageiro 2231, saindo da formação Romeu. Passageiro 2231, ação de identificação, autorizado chegada a MAN, preço mantém a nível 050. Identificou a MAN 050, libera a velocidade, querido, para o passageiro 2231? Afirmo. Liberada a velocidade 2231, a possibilidade de voar da presente dona, querido? Lena para Bitoque, passarei 2231. Foi entendido na prova de toque, passarelo 223, ó. Muito obrigado. Boa tarde, direita 3-1-5. Eu quero ver se está disponível 3-4-0-4. Na reporte táxi, mas aqui é com o Delta. Táxi Gol 1785, 133 a bordo, 4 horas, Campinas. Autorizado via Juliette, Alfa, na Delta 186, 1011 ajuste, Gol no 785, tamo rolando. Juliette, Alfa, Delta 186, lá no 785, obrigado, boa semana. Tarde. 935, obrigado, boa tarde. Nada. Alfa, pista de leste na final da onda céu. Livre toque arremetida, pistão no 7, o vento de 130 graus, 10 nós, Alfa, Vitor, Juliette. Gonza, suba ao nível 400. Olha, Gonza, para o 400, gol na 674. Salvador, aproxima toda, 2172, information, Quebec. 2172, escolha aí dentro. Clear my arrival, send to level 060. 060, escolha aí dentro, my arrival, 2172. 2172, reduce speed to 250 knots. Reduce 250 knots to 2172. Request engineer's approach to 2172. 2172, after attack position, I will clear air navy runway 10 to 2172. That's right, so after start position, Navi runway 10-2172. Alfa Vitor Juliette, tocou remeteu 5-3, curva esquerda, perna do vento 1-7, reporte para girar a base, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, autorizado curva esquerda, para ingresso na fase de vento, passará girando base. Salvador 1785. 1785, centro do tráfego, a linha decola, cabeceira deslocada, vento de 130 graus, 8 nós, gol no 785. A linha decola, 1785. Polo TAN 3835, boa tarde. Boa tarde, 3835. Confirme nível para Campinas. Vai ser o nível 360. Para coordenada, guarde costa. Obrigado. Vitor Juliette, autorizado o cruzamento do campo sobre o primeiro terço da pista 10. Reporte para girar base, pista 17, Alfa Vitor Juliette. Reportada para girar base, 17, Alfa Vitor Juliette. Dan 3, 1, 3, 2, Brasília, 2, 4, 3, 1, 2, 5, terra 2, 5, 5, 5. Blade da 1 no 0, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 1, reposto estabilizado. Autorizado LS, da 1 no 0, X-ray, sem glide, descendo para 2 mil pés, 1011, passando 2, 2, 3, 1. 3, 5, obrigado, boa semana. Igualmente. Obrigado. Taxi autorizado, reporte na interseção Mike Eco Delta. Controle Gol 1785, decola. Gol 1785, contato radar na decolagem, subou nível 3, nível de voo 380, saída da El Transão Blaze. Da El Blaze, 7380, Gol 1785. Fechado, reporte na final. BNS, reportará na final. Gol 1674, chame Centro Recife na frequência 128.8 até N133.25. 288.335. 133.25, afirmo. 3.35 graus. Boa tarde, meu nome é 74, presente para o centro, companhia da 400 de Jorge Herrado. Checo Delta, mantém o ponto de espera. Juliette. Autorizado pouso no 7, 130 graus, 8 nós, Alfa Vitor Juliette. Juliette, autorizado pouso no 7. Cópia. Prossiga. Autorizado nível 340 para Campinas, sua rota é Peruísque 58, decolagem da pista 10, curva direita, saída Gole e transição Gonza. Controle 119.35, transponder 5544. Escuta, 2261. Ô, passareiro, 234. Responder, o TAM 3835. Correto, chama pronto. Obrigado. São José, boa tarde, Avianca Brasil 6321, on position 1, 10-1021, destination Brasil. Request clear. We have the air. Roger, stand by. Passaredo 234. Gol 1785. Chame Centro Recife na frequência 128.8 até N133.25. 288.3325. Passaredo 2231. Completo final ILS. 4 milhas para o marcador externo. Lá de fora de serviço, chame torre 118.6, bateria 2231. Permitido, confere as informações, vai chamar torre 18.6, bateria 2231. Salvador Approach Control, TAM 3172, request stop, base stop, fly, Sierra Victor 366. After that, clear, Sierra Victor 366, descending to 2,500 feet, QNH 1011, report established on final 10, 3172. Descent 2000 feet, 10111 TNH, after they stop flying Terra Victor 366, I will report when it stops it at runway 10 3172. Sente to 2500 feet, to 3172. That's right. 2500 feet, 10 3172. Echo Delta decolou 01, mantenha a proa até atingir o litoral, chame controle em 11935. A proa até o litoral 11935, mais Echo Delta. Passaria do 2231, checa trem pouso livre no zero, somente os primeiros 90 metros impraticáveis, o vento é de 150 com 8 nós. Afirmativo, o baixo aí travou, ciente dos 90 metros interditados apenas, confirme, senhor 2231. Correto, somente os primeiros 90 metros, a parte concretada da cabeceira. Afirmativo, está autorizado o pouso, 2231. Afirmo. Autorizado o pouso, 2231, baixo aí travou. Gente. Que volta, solicita manter o corredor do axé. Gente, então manter o corredor do axé, condições visuais, Mike Eco Delta, repassada do bar. Repassada do farol, Eco Delta. 7, 2, 2, 3, 1. Good morning, wait, copy to Brasil. Fine, just a minute. Passaria do 2231, solo 04, libera a direita e chame solo em 1219. Gente, libera a direita 219, obrigado, passaria do 2231. Paulo Salvador, muito boa tarde, passarinho do 2231 no livro. Paulo Salvador, passarinho do 2231, boa. Boa, passarinho, prossegue Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, obrigado. Por gentileza, coordenando autorização Barreiras, disponível repetitivo. Já tenho aqui, vou coordenar a guarda de cota, é o 220? Afirmativo, obrigado. Bianca 6321, Red Copy. Yes sir, go ahead. E2 Brasília, fly level 360, fly up Zulu 17. After takeoff runway 10, right turn, Goli departure, Ofito transition. Salvador Control 11935, Skulk 5555. Okay, please confirm the name of the departure. Gol, Golf Oscar Lima Echo Departure and Transition Ofito Oscar Foxtrot India Tango Oscar. Ok Roger, we're clear to Brasilia Airport, Tamantin 360, Upper Sulu 17, yeah, up, no, after takeoff runway 10, right turn, via Gole, Ofito transition, departure frequency will be 119.35 and squawk 5555. Feedback is correct, report set up and push Avianca 631. Okay, I call you for pushback, Avianca 631. Fala, passarelo 226, vamos para ingresso na Juliette. Tá autorizado, a terra é Mota 12. Autorizado, ingresso na Juliette, Mota 12, 226, vamos, obrigado. Com 396, tomo controle 1195. Diz que Yankee Tango, confirme destino e nível. Então vamos voo local, Salvador, Salvador, prossegue até a posição Conde, nível 170, está no hangar do Aerostar, pronto para acionamento, pode. Afirmativo, isso que Yankee Tango aguarda a condenação do, na Aerostar, livre acionamento. Vai chamar para o táxi Copa, isso não está. Tenha frequência livre, Mike Eco Delta. Delta. Auto approach, turn 3172, establish airnav runway 10. Complete final approach, call tower 118.60, turn 3172. 118.60, turn 3172. Tá passando 65 para 110. 3567, identifique chegada Bonf, desce até o 060. Identificou, descendo para o 060. Controle Salvador, boa tarde, 1755 da Gol, informação Sierra. Boa, Gol 1755, identifique chegada Bonf, desce até o 040. Desce até o 040 na Bonf, confirma o ILS está sem glide? Quiser bater? ILS sem glide, devido aos primeiros 90 metros, cabeceira 10 deslocado, ou quer dizer, impraticável. Combinado, após pelo vai voar o 366 para fazer o RNAV da 1-0. Ok, mais próximo será autorizado o Gol 1755. Grato. Negativo 9-1-9-5, boa tarde, com a Sierra. Boa tarde, Gol 925, identifique chegada Bonf, desce até o 070, será o número 4 para aproximação. 070 na Bonf, número 4, 925.